Dois. Alô? De onde fala? 548-5808. Oi, Mário. Aqui é a Débora. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo em ordem. Você tem tempo para tomar um cafezinho mais tarde? Que pena. Não tenho. Eu tenho dentista. Dentista hoje? Mas hoje é sábado. Eu não tenho tempo durante a semana. Eu vou ao dentista sempre no sábado.